tá na mão dos tiras, tá na mira da morte. Não há sorte que o salve, ou é Deus ou um salve. No dia de finado, certo ou errado, não interessa. Cuidado, fique ligeiro, tenha pressa. Hoje já sabe, o fim da história é isso aí. Um cara inocente, não tinha nada a ver, não tinha antecedentes. Até que, folgados, fardados, armados, com carro iluminado de azul e vermelho, enquadraram você só porque tava na hora e no local errado. Era preto e pobre, e coitado, virou finado. A justiça encobre, se vê de que lado ela está. Se você for da parte pobre, já está na lista. Onde tem polícia, a morte está. Aí já era, aí já era. Causam terror aqui dentro, são maus exemplos. Candelária estrutural, são apenas exemplos. Tanto no enquadro lá, quanto aqui, sempre houve corrupção. Pedágio cobrado por tráfico de drogas, é o que rola. Preto e pobre se rola, rico senta e aplaude. Comédia pra pagar pau, pra polícia e pra mídia tem de balde. O nosso dia a dia só tende a piorar. Os que se dizem nobres e cobrem o que acontece aqui. Pobre sofre e morre aqui, não sei, nunca vi a burguesia lutar pelo povo daqui. E assim, segue a sequência dos maus fatos. Polícia tá na mira, falso sistema, faz o enquadro. Quem está aqui não tem perdão. Contra a polícia vacilou, já tombou, pois a lei forte é o cano. Não fique marcando, essa é a lei da parte pobre, mano. Quem está aqui não tem perdão. Contra a polícia vacilou, já tombou, pois a lei forte é o cano. Marcando, essa é a lei da parte. Quem é que se safa, pois bem, enquadro nem louco. Polícia no crime está, justiça é feita sem banco de réus. O cheiro não espera, só querem que cagote alguém. Se estão em ação, na noite e no dia, maltrato e foge o flagrante, é tiro até. E você dizer, você morreu que se dane. No cubículo uma vez, véi, quem mais que do seu grito virar bom seu nome. Mais cedo no cemitério estará, a justiça não liga. Se for um abraço já era, me diga, for membro do crime ou não. Os manos se viram, se esquivam, deslizam. Polícia à frente, o tiro na mente, a vida já se acabou. Essa vida do crime é sempre aquilo. O negro não vive nesse regime. Na calada da noite é tiro. Cuidado na zona de ataque, quadro é grande. Eu falo por todos que por aqui cê foram. E não vacile, não brinque, porque se foram não voltam. Não vacile, mano, só aliado lado a lado, mola no plano. Vogo bispo na área, júri na fita, estoque fez o pano. Quem está aqui não tem perdão. Contra a polícia vacilou, já tombou, pois a lei forte é o cano. Não fique marcando, essa é a lei da parte pobre, mano. Quem está aqui não tem perdão. Contra a polícia vacilou, já tombou, pois a lei forte é o cano. Não fique marcando, essa é a lei da parte pobre, mano. Drogas e assaltos, guerras e tiroteios, essas tretas de nada valem apenas uma brecha. Mas a história é pra nos perseguir, é, tem comédia. Quem fica esperando que tudo mude, mas não se manifesta, toma tapa na cara e fica calado. Só os patifes que aguentam, esquece. Ah, o elemento reagiu, tive que efetuar o disparo. Chegam batendo na história, não dizem o que aconteceu ali. Vários dos nossos se vão, não só alguns estão morrendo aqui. Escute a ideia, não é brincadeira. Batem, matam e vivem uma vida de gangsters. E quem está do lado de cá tem vários motivos pra temer a polícia, pois tem a sina de ser assassino. E acima de tudo faz com que a periferia corra perigo. Te digo pra eles, ainda é moda foca. Pra preto que foge, pra pobre que fica. Se não acredita, esteja bem próximo, confira e veja. Por que que pobre se vira do modo que pode pra não depender dessa polícia racista? Assista o pouco que mostra na TV e veja que a maioria mostrada é distorcida. Televisão, ilusão, manipulação da mídia, distorção do nosso dia a dia. Nos dão fim, não combatem o crime em nada. Consiste o que eles dizem, pois são do crime. Só alguém que está aqui dentro pode contar real dos que de fora estão vendo. Nas TVs os ricos estão dizendo, lá dentro tem de tudo e a roda não deixa que os pobres corram riscos. Ainda me lembro do que eu li, eu sei o que acontecia na escravidão. Continua acontecendo, sei, irmão. No gueto não tem essa, mas jeitinho não. Qualquer neguinho larga a vida dos livros e entra no mundo do crime sem dó. Não quer obedecer qualquer um, fique esperto, nunca rouba, depois devolve. Se envolve no crime, depois vê. Acorda e estica e quando arrebenta não adianta contar com ninguém. Se vão, ninguém dá jeito, já nascem com isso, já crescem com esse destino e no futuro vão morrer. É sem dó, é de tiro, eu sei, pois aqui é assim. A lei pede o sangue, o sistema não perdoa ninguém. Quem está aqui não tem perdão. Contra a polícia vacilou, já tombou, pois a lei forte é o cano. Não fique marcando, essa é a lei da parte pobre, mano. Quem está aqui não tem perdão. Contra a polícia vacilou, já tombou, pois a lei forte é o cano.